e veja só como estou. Outra vez eu tentei ficar sozinho, não adiantou. Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar, não tinham o mesmo sabor. Eu tentei, mas de novo em meu peito você voltou. Mas meu coração me pede pra te amar. See you.